Tão 3662, oceano identificação, chegada a mar e desça para nível de voo 1110. Golfo Decolos 34, controle 120, décima 8, bom voo, boa noite. 208, obrigado. De Papa Romeu, Romeu, Romeu, Golfo. Eu sigo. Romeu, Romeu, Golfo, cruzando agora 1000 pés, vindo para 210 na Puca. Papa Romeu, Romeu, Romeu, Golfo, contato radar, saída Puca, submantendo de voo 210. Na Puca, 210, Romeu, Romeu, Golfo. Romeu, Romeu, Golf, autorizado a presente Aracaju após Maceió. Então vou Aracaju após Maceió, Romeu, Romeu, Golf. Desça para nível de voo 050. Gente, complete final de semitor em 198, desse 995. 295, bom, pouso. Torre, muito boa noite, vou no 776. Vou no 776, confirme. Torre, muito boa noite, voo no 776. E controle? 1008, altímetro 1018, o vento 130 graus com uma dúzia nós, sem livre pouso, pistão no zero, voo no 776. Autorizado, pistão no zero, livre pouso, 776. Então, 3197, Recife, no 251, no secundário, no 3325. 251, no 3325, uma boa noite. Também. Romeu Vitor, Charlie Anco, serviço da terminada, 47 milhas, sudoeste de Salvador, chame agora Ilhéus, frequência 901. Vem. Tan 3662, isso para 2000 pés, da forma justa na 098, livre LS, reporte estabilizado. 2000 na 098, sete sete meia, nas salas 4-1, libere direita. Saluna 2-1, decimal 9. Direita 2-1, 9, 776. Alô, voo no 776, livrando? Voo no 776, tá livre o táxi. Alfa, Juliette. Portão 03. Alfa Juliette 03, o dono 776. Sete dois oito, boa noite, sendo minha instrução, chegada é Mari, desse mantenha 050. Mari, 7050, desse, vá na proibidade. Mantenha a terceira chegada, 7728. Mantenha, então, poderia informar o nosso número da aproximação? Positivo, esse é o número 2 para aproximação em Salvador. E a posição do 01? Número 2, na aproximação. Presidente, então, poderia informar a posição do tráfego 01? O tráfego de Uber de Sede está no mesmo sentido, 50 milhas do senhor. Papa Romeu, Romeu Golf, chame Recife na frequência 12685, secundária 12545. Papa Romeu, Romeu Golf, copiou? 662, Tente complete final, chame torre 198 do sinal 95. Salvador, boa noite, Santos 662, na final da 1-0, trem de pouso de baixo e de travado. Sentido 3662 avistado, autorizado pouso pistão 0, vento 130 graus, 099, quem negou no 099. Teve pouso na 1-0, no 099, 3662. Nikondo 077, are you ready for to copy? Negative 077 with the port that which departure we make. Okay, the departure will be Momo and the transition is gonna be Gebit. Golf Echo, Bravo India Tango, Gebit. Okay, the departure is Momo, Mikey, Oscar, Mikey, Oscar. And the transition is Gebit, Golf, Echo, Bravo, India, Tango. Afirmativo, Momo departure. It's so funny. Echo 077, Momo, Mike, Oscar, enter up the Gibbon transition, which is Golf, Echo, Bravo, India, Tango. That's right, it's the same departure. Report when ready for copy, Condo 077. Condo 077, I will check with center area about your transponder code. Standby clearance, Condo 077. Condo 077, standing by. Boa noite, 38, boa informação, hein? TAM 3858, boa noite, transmissão, chegada de Amari, desce e mantenha 050. 050, pode falar, pode vai, tá? Revista de chegada, TAM 3858. Web 6728, desça para 2000 pés, ajuste no 08, autorizado LS, resposta estabilizada. 2000 pés autorizado, o LS do objeto vai reportar estabilizado. Dois autorizado, táxi via Alfa, Juliette, portão 8. Alfa, Juliette, portão 8. até que número para pouso? Número 2 na aproximação, TAM 3858. Ok, o número 1 está a 30 milhas na nossa frente? Afirmativo. Pois de Mário, pode voar a duna? Mantenha a pista de chegada, TAM 3858. Muito obrigado. Show. É. Placa. Condo 077, ground. 728 no localizador. Sim, senhora, no localizador, WebJet 6728. Ciente completo final, chame Torre Salvador na frequência 1198-95, bom pouso. 1895. WebJet 6728. 728 continua a aproximação, reporte baixado e travado, Kennedy 1099. 6728 já está baixado e travado. Gente, o objeto 6728 agora se encontra visual, autorizado pouso Cristiano 0, vento 1, 109. Livre o pouso 6728, obrigado. País de Cristiano 0 no 077, are you ready to copy? FM, Condo 077. Okay, Condo 077 is clear to Frankfurt, flight level 310, via Upper Zulu 10 until November Tango Lima VOR, after perform flight plan route, departure from runway 10, left turn. The departure is Puka, Papa, Uniform, Charlie Alpha, and the transition is Zipa, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo, and intercept airway Upper Zulu 10. Departure frequency 120.8, and the scope hold 5503. Condo 077, regular to the destination Frankfurt, Echo Delta Delta, Foxport, Frankfurt 310, via the Hotel 10, departure runway 10, after departure set, the Buka, Bravo Uniform Charlie Alpha departure, the Zipa transition, Zulu India Papa Alpha Romeo, and thereafter the Hotel 10. Depart the frequency 120.8 and the Bronx 5503. That's correct. Condo 077 report when ready for push and start gate 11. Condo 077, Puerto. Jet 5728 no solo, 59, libere direito, solo 121 decimal 9. Solo 219, 7728. Alô, Salvador, uma boa, Web 6728, está livre. Web 6728, livre o táxi. Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, portão 4, Web 6728. Condo 077. Condo 077. Condo 077, please confirm after the depart transition, airway Hotel 10 without that Hotel 10 on the flight plan. Okay, the flight plan is make with Upper Zulu. Upper Zulu 10, okay? Condo 077, on our actual flight plan, we are planned with a uniform Whiskey 50 airway. Condo 077, disregard the last clearance. You make change airway to from Upper Zulu 10 to Upper Whiskey 50 until Mike Sierra Sierra VOR after confirmed flight plan route. Condo 077, so now the uniform Whiskey 50 until Mike Sierra Sierra. Let's confirm it's still the Buka. Negative. The departure is changed. Change your departure to the last departure. Mikey Oscar, Mikey Oscar. And the transition is Debit, Golf, Echo, Bravo, India, Tango. Condo 077. So now the departure, Momo, Mike Oscar, and the Debit transition calls Echo, Bravo, India, Tango, and thereafter the uniform with G50. Yes, it's correct now, and report when ready for push and start. Condo 077, Puerto. Solo, Gol no 6113 para autorização Brasília, 5 da Yankee. Gente, Gol no 6113. Autorizado. Brasília, nível 360, via Pesulu 17. Decolagem. Dá 10 com curva à direita no perfil da subida Arbor. Após Arbor, prossegue direto para Elefa, interceptando a Pesulu 17. O controle 20 decimal 8, acione 5510. Autorizado 360 Brasília, conforme a rota do plano, decola da 10, curva direita, saída Arbor, transição elétrica para a Pesulu 17. 1208, controle 5510, transição de Gol no 6 Está correto, Gol no 6 chame para o push e acionamento. Chamará o número 3. 3858, novo localizador. 3858. Cliente completo final, chame torre 198 decimal 95.